diretamente da MCT Paulista, aonde o vento faz a curva. E se moscar, nós cobra mesmo. Como diz meu aliado, se escorregar é sal na lesma. Na voz de DJ Bola 8RC, apresenta a falange. E aí, seus haters, não estão felizes ou satisfeitos? Então, vai segurando. É pata de monstro, é a falange, moleque. A falange é leve, né? Então toma, infeliz. Essa aqui é peso notório, os Pericles. Coloquei a mão no fogo por amigos e no final as queimaduras foram de segundo grau. Não acho que eu sou vacilão porque eu faço um som pras mina. Que se for um rap game eu entro contra e tiro sua ficha. Pode dar dislike, eu te causo um desmaio. Não sei quem é mais comédia, você ou Michael Caio. Acha que é mente pensante, mas é um teste oleosa. Nem Photoshop disfarça essa sua cara invejosa. E chum, nessa aqui não tem ike que te salve. Para de reclamar que a falange não é saque. Seduziu a ganância, mas só beijou a lona. No fim eu era sua bateria, sem eu cê não funciona. Se perdona sua inveja, tropeçou no recalque. Agora tá aí, mais esquecido que o Macaulay Culkin. Jean Kleber do rap, caiu sua verdade. Sua revolução caiu no teste de fidelidade. A verdade tarda, mas nunca falha. E um dia a face do Mr. M é revelada. Eu virei um gangsta, cê não entendeu. Eu cantei pras minas, cê não entendeu. Eu rimei no trap, cê não entendeu. Por ironia do destino, cê quer ser que nem eu. Quer ser que nem eu, quer ser que nem eu. Quer ser que nem eu, quer ser que nem eu. Quer ser que nem eu, quer ser que nem eu. Por ironia do destino, cê quer ser que nem eu. Quer ser que nem eu, quer ser que nem eu. Quer ser que nem eu, quer ser que nem eu. Quer ser que nem eu, quer ser que nem eu. Por ironia do destino, cê quer ser que nem eu. Eu canto que vivo, não sou personagem fictício. Que acontece direto ou diretamente comigo. Eu não rimo história pra agradar seu ouvido, massageando seu ego, atendendo o seu senso crítico. Você quer de mentira que por lazer tá envolvido. Tá de tiração comigo, ditador enrustido. Eu não rimo ficção, eu não pago de bandido. Deve ser por isso que ataco o seu raciocínio. Os verdadeiros sabem quem acredita no compromisso. Que é a favor da união, de ver o rap unido. Você foi prova disso, de quem corre contra o digno. Acaba sozinho, esquecido, depressivo. Só ideia fracassada, porque foi uma cópia. Só acrescentou o 011, eu não entendi a proposta. Se o movimento era pra somar na caminhada, você subtraiu ditando as leis da casa. Respeito acima de tudo pelos estilos de rap. Quem é você pra dizer quem serve ou quem não serve? Não teve respeito pela cultura lowrider. Só você acredita que sua mentira é verdade. Eu lembrei do rapper X e mantive distância da crocodilagem dos que não adianta, que só fala grossa. E a quebrada desaponta, deixa que a natureza se encarregue e toma conta. Você é café pequeno, dentro do movimento. Diadema se move, você parado no tempo. Por você eu lamento, ninguém é só complemento. Aqui todos têm o direito de mostrar o seu talento. Aqui o respeito é lei, cê não entendeu. Sou a favor da união, e você não entendeu. Todos têm o seu espaço, cê não entendeu. Por ironia do destino, cê quer ser que nem eu. Quer ser que nem eu, quer ser que nem eu. Quer ser que nem eu, quer ser que nem eu. Quer ser que nem eu, quer ser que nem eu. Por ironia do destino, cê quer ser que nem eu. Quer ser que nem eu, quer ser que nem eu. Quer ser que nem eu, quer ser que nem eu. Quer ser que nem eu, quer ser que nem eu. Por ironia do destino, cê quer ser que nem eu.